54, complete, final do procedimento TLS, chame torre na frequência 118, decimal 95. 895, obrigado, uma boa tarde. Mike, Serra Golf, autorizado ingresso no 7, reporte alinhado e pronto. Cabeceira no 7. Boa tarde, Gol 9754, passou externo, baixar trabalho. Gol 9754, avistado, Kenegal 90 no 8, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 1 no 9. Veja o pouso, 7754, perdão. São 3804, desça para nível de voo 050. 050, 3804. Gol 1924, desça para nível de voo 060. 060-1924. Gol 1600, desça para nível de voo 070. Gol 1924, reduza a velocidade para 2209. 220, 1924. Autorizado procedimento, 528. Autorizado, trip 5258, reporte estabilizado. Fortaleza. Se Juliette for ter condições de agilizar o cruzamento da final do 1-0 e prosseguir direto para a base? Vou aguardar aqui na porta da ponte, senhora, estou mandando limite. Gente, então mantenha o farol de tapão aguardando instruções. Vai aguardar instruções de farol de tapão, não, meu. Bravo, Tan 3283, está autorizado. Terra Golf autorizado, decolagem da 7, vento 130 graus, 099, vai manter pro até 1000 pés, devido à aeronave, helicóptero, petróleo em espera, para o estapô. Zero 04, tráfego 2 horas, 8 milhas, rumo sudoeste, é um Papa Alfa Tango 4. Passando 4 mil pés para 3 mil pés. TAN 3204, é isso que está na recepção. TAN 3283, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 8. Está autorizado o procedimento, TAN 3283? Está autorizado. 2 mil, TAN 3283. Atingiu 4 mil, quilo delta. Papatango Vital, quilo delta, desça para 2 mil pés, ajuste 1-0 no 8. 3204, desça para 3 mil pés, ajuste 1-0 no 8. 3-1-0-0-0. Gol 1924, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 350, limitado pelo localizador. O 5254 passou externo já. Volta no 924, vai revelar no 5060. São 3283, complete final do procedimento TLS, chame torre na frequência 1118, decimal 95. 289, senta 3283. Trip 5258, chame torre na frequência 1118, decimal 95. Papa Romeo lá em Serra Golf, decolado na sua escuta. São 3204, curva direita, proa 090. Direita 090, 3804. Gol 1697, acione identificação, chegada a Ponce, desça para nível de voo 060. Ponce 067. Contorio, 5250, trip. Trip 5258, chame torre na frequência 118.95, pista livre. Grato. Torre, o Mike Serra Golf, decolado na sua escuta, mantendo descer da aba. Apar Romeu, Mike Serra Golf, contato radar, saída aba, sub e mantenha nível de voo. Sub e mantenha 3 mil pés. Receita 3 mil, Mike Serra Golf. Passando Índia, certo. 4.018. 2.83, continua a aproximação, guardando pista livre. Guardado 3.2. Utilizado final do procedimento RS, reporte estabilizado. Contrato estabilizado, Delta. Antônio 40 graus, 089. 30, 35, contando. E descerão? Tem, até 6. Então, desça para 4 mil, tráfego que o precede está 1 hora, 8 milhas. Vai ultrapassar o curso, não é isso? Vai, novo limite radial 300. Direita, o Robson 44, que a gente pede fazer pouso parado na capiteira 35. Curva direita, proa 115. Reporte estabilizado no curso localizador. Desça para 2 mil pés, ajuste 90 no 8. 195, 2 mil, reporte parado, ótimo. Correção, Robson 44. Tem que dar essa Charlie, prossiga. Gol no 924, curva direita, proa 045. Direita 045, no 924. Gol no 924, desça para 3 mil pés, ajuste no 0, no 7. 3 mil, 17, no 924. Localizador, Kilo Delta. Papatango, Vitor, Kilo Delta, complete final do procedimento IRS, chame torre na frequência 118, 95. 1895, Salvador 38904, na, pela minha projeção, mantendo a proa 115, eu vou interceptar depois do localizador, a senhora autoriza a proa de Duna, interceptar a partir de Duna. Então 38804, autorizado Duna. Duna 3804. Gol no 600, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 020. Esquerda, lugar 20, no 600, limite. Radial 300 do BOS Salvador. 300 Salvador. 3283 no solo 11, libere direita, solo 121, desça 1. Direito, solo 21, tá? 3219, tá? 3283. Reduz a velocidade para 2109. Reduzindo, bom, menos. Mostrando o lugar pronto, boa. Web6721, mantém a posição e aguarde. Mantém, Paulo Rodrigo, você vai ficar sem parar. A gente mantém a posição, Web6721. Mantém. Está presente o Vitor Kilo Delta, modifique intenção, pouso 197, está visual. Oi, Salvador, qual é a frequência do solo para 3223? 121, desce 1. 21. Tente o Mike Gillette, Romeu. Vitor, Kilo Delta, está presente, modifica a intenção visual 197. Tente cancelado os 1-2. 3-0 presente, curva esquerda, base pela direita da 1-7. Recorte na final para pouso. Vitor, Kilo Delta. Contra na final, Delta. Ingresso 917, correção, mantém a posição e aguardem aqui, Delta Charlie. Gol no 600, desça para 4 mil pés, ajuste no 0, no 7. 4 mil, 600, 600. Olê. Salvador, boa tarde. Trip 5240, informação óbvia. Trip 5240, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 070. 070, na Mari, 5240. Gol 1924, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado, final do procedimento TLS, reposta brisada. 2000, reposta brisada, no 924. Gol no 697, confirma intenções. Estou fazendo um pequeno desvio à direita e mais 5 milhas, reassume pelo. Ciente, gol no 697, reduz a velocidade para 2009. Reduzindo, momento. Nice. Autorizado, Delta. Autorizador pista vista, 3804. Papá Romeu, Mike, Serra Golf, autorizado ascensão ao nível de voo 080. Mantendo a prova de arma. Então, 3804, complete, final do procedimento LS, amitou na frequência 1118.95. 118.95, 3804. Autoriza a Pro 300 com Mike Serra Golf, ascensão 80. Mike Serra Golf, autorizado Pro direto para o destino, ascensão ao nível de voo 080. 600, curva direita, proa 090. Pro 90, 600. Quando pelo Francisco Aduna, gol 697. Gol no 697, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 245, limitado 4 minutos na presente proa. Direita 245, limite a 4 minutos na proa, gol 697. Gol no 600, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento LS, reposta estabilizada. Gol 600, confirma a proa de Duna? Vai na proa de Duna, gol no 600. Duna 2000, reposta estabilizada, 600. Gol no 697, desça para 3000 pés, ajuste no 097. 3000, 097. Patango Vitor Charlie Hotel. Foi na proa de Bonf para chegada Bonf, desça para nível de. Mantenha nível de voo 060. Gol no 600, reduz a velocidade para 1709. 600, reduzindo. 604, avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 30 graus, 109. Nível pouso 10, 3804. Web 6721, decolou 1096, time agora controle, 10208. 208, boa. Controle Web 6721, cruza 1600. Web 6721, no contato radar, saída Momo, submanter nível de voo 330. 330, Momo, pode voar direto pro Trote, senhorita. Negativo, mantenha o perfil de saída. Ok, mantenha o perfil aguardando o Trote, ou o Cogbo, ou o Momo. Ou o que der. Tem que pedir. Não chora, não mama. Exato. 697. Curva à esquerda, proa 200, limitado pelo localizador. Esquerda 200, limite pelo localizador, vou 697. Estabilizado visual no 924. Vai, estabilizado visual, gol no 924. Gol 1924, completo final do procedimento TLS, me torne na frequência 118.95. Obrigado, bota. 697 para o localizador, curva esquerda, proa 120, reposta estabilizada. Esquerda 120, chama estabilizada, igual 697. Autorizado Cogbo, Web 6721. Cogbo, obrigado. Pouso pista na 0, vento na 30 graus, 109, check bem. Baixar travado, livre pouso na 10, gol na 924. Duca 3089, mantém ponte férias guarda. Estabilizado, gol 697. Gol no 697, desça para 2000 pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento LS, reposta estabilizada. 2000, chama final, gol 697. Gol 697, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo, gol 697. Trip 5240, reduz a velocidade para 2109. Desça para 5000. 2190, reduzindo 5000. 5240, trip. 1697, complete final do procedimento LS, emitou na frequência 118.9. 2895, gol 697. Salvador, boa tarde, gol 697. Gol na 697, passando para a estimação, reporte passando externo, baixado do trabalho. Reportará, 697. Tango, Vitor, Mike, Quebec, prossiga. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, mantenha o corredor Caixa Prego. Correção, mantenha o corredor Vera Cruz, reporte através de Paripo. Papatango, Vitor, Mike, Quebec, mantenha o corredor. Trip 5240, desça para 2000 pés, ajuste 9097, autorizado final do procedimento LS. Reporte estabilizado. 2000, autorizado estabilizado, 5240. Duca 3089, tem condições de decolagem imediato quando autorizado? Depois da passagem do Boeing na constitucional, a Lin mantém. 6.85, alterna 125.45. 2005, alterna 2.45, boa. Gol 697, passando externo, baixar travado. Gente, continua a aproximação, aguardando instruções para pouso, gol 1697. Aguardando, está livre, gol 697. De pouso. Roda 712, solicita uma centena como final. Sub e mantenha. Entre o balão 697. 4089, vento em Salvador 140 graus, 10 nós, livre decolagem da 0. Direto rotatória. Doutor, o Yankee Delta Serra informa que já passou o farol da barra, não está conseguindo contato com o controle. Copiado. Frequência livre até a volta. Doutor, está ciente dessa serra. Bom voo, até o regresso, para o controle. Aqui também, meu amigo. Estabilizado, avistando 5240-30. Trip 5240, completo final do procedimento LS, a torre na frequência 118.95. 8895, boa tarde, 5240. Pouso 0697. Aí, Salvador, boa tarde, Trip 5240. Trip 5240, continua a aproximação, reporte, passando externo, baixa trama. General externo, 5240. Azul 4089, decolou os 25, cima agora o controle, 120, decimal 8. 208-409. Controle azul 4089, boa tarde, cruzeiro 1400 da Euler. 4089, contato radar, saída da Euleda Eude, submantendo de voo 380. Da Euleda Eude, 380, azul 4089. Poderia voar da direto da Euda presente? Autorizado, da Euda presente. Da EU 4089. Externo 5240. Na aproximação, vai dar uma autorização para o pouso TRIP 5240. 240. Salvador, bom dia, TRIP 5595. Cliente da informação Sierra, chegada. TRIP 5595, acione identificação, chegada Mari, desça para nível de voo 050. Identificou na Mari, descendo 050, TRIP 5595. Pouso pista na 0, vento 130 graus, 090, check-in. Chave travada, autorizado, pouso na 0, 5240. Torre 18.6 tem aula hoje. Pode ser 18.95? É essa, pô. Vê se tu tá ligado. Abraço, mestre. Muito grato. É. Torre, aquele cordial bom dia para Patango Victor Mike Quebec. Patango Victor Mike Quebec, bom dia. Da presente autorizada final da 17. Reporte na curtíssima para o pouso Victor Mike Quebec, do QNH 10017. 1097 ajustado, prosseguindo para a curtíssima da 17, grato, Mike Quebec. Q240 no solo 28, libere direita, solo 121, décima 1. 121, 5240. Qual é a frequência do solo, trip 5240? 121, 1. 5595 e fala em velocidade. Fala em velocidade. No momento, 202.245 indicado. Tem condições de mantê-lo até mais próximo de Duna? Sem dúvida, tem. Tem condição, inclusive, de aproa esperta presente. Mantenha a proa de Duna, apenas mantendo a velocidade, o 5595. Tá, vem tempo. Livre no 7, na chave travada de fábrica, senhora. Grato, vai, Quebec. Azul 4089, chame de Recife, 1251, no TERN 3325. 351, 338, Pitu Charlie Hotel, informa a Pitu Charlie Hotel, informa a velocidade. 2, correção 1959. Tente. Trip 5595, reautorizado 2000 pés, ajuste na 0197. 2000 pés, ajustado na 0197, obrigado. Controle, bom na 328, boa tarde, da terra. Bola 328, acendo a identificação, chega na mar e desça para nível 050. Bola 328, desça para o 050 na chegada mar. 050, mar, bola 328. Solo 32, autorizado backtrack, avance liberando a pista. Ser 61 no 4-1, acende a identificação, bom, 4.000 pés, ajuste no 017. Para bom, 4.000 pés, 1.017, 24.